gente vai tocar uma música nova agora, ela se chama Canção do Deserto, e ela fala principalmente sobre nas horas difíceis você confiar em Deus, você buscar a Deus, mesmo quando você não sente Deus, você buscar a Deus, orar a Deus, que com certeza Ele vai estar ali, Ele vai te ouvir. Amém? Dos reis, amém? Vamos abrir essa roda, hein? Todo-Poderoso, poderoso, rei dos reis e senhor. Eu proclamo tua glória, rompe a criação. Majestoso e poderoso, rei dos reis e senhor. Adonai, Adonai, rei dos reis, Adonai, Adonai, Adonai, rei dos reis. Você já parou pra pensar que você não precisa de nada pra determinar o teu valor aqui, cara? Contrário do que tudo no mundo ensina aí, que você precisa ter aquilo, que você precisa ter isso, fazer isso. O valor que você tem é o valor que Deus te dá, cara. Amém? Hoje, se você veio aqui achando que você ouviu muito, que você não tem valor, ou que você é uma pessoa desprezível, saiba que hoje aqui, aos olhos de Deus, você é a coisa que Ele mais ama nesse mundo, amém? Tenha consciência disso. Tomara não, você é. De uma só vez eu fiz algo mudar minha vida pra ser como eu sempre quis ser. Eu peguei uma semente que vingou e eu simplesmente não quis mais olhar pra trás e aprender como se faz. Velho caiu, novo homem nasceu. Vivendo no estreito, decisão que vem do peito. Abro, fecho, tiro a solução pro que não deu. Sou um tiro-alvo, proibido essa placa. E eu vou pro inimigo, a medo que a situação te deu. No meu sonho eu vi a gente no futuro, confirmando que era puro, enfim. Tive que ninguém deu pra mim. Bom demais pra acreditar, eu acordei noutro lugar, diferente do lugar que eu vim. Se eu estiver cegado, se o perigo vive ao lado, lembra bem que é pra matar o leão no coliseu. No cinema mudo é um olhar pra eu dizer tudo. Em um minuto posso te ensinar que nunca aprendeu. Ou bem ou pro mal, coragem, vai em frente. Dia chegou, oh! Se tem sede de paz, descansa, pois você já não é mais um sofredor. Olha bem diferente, tudo mudou, oh! levanta, voo. E se escrever com giz, ativo apago que é definitivo como tatuagem. Ao redor, quanto mais gente, mais sinto só essa corrente. Quem colocou em mim fui eu. Feito flor de sopor, todo passado é arquivo morto. Peso inútil na memória de quem viveu. Mas história igual, coragem, vai em frente. Dia chegou, oh! Tem sede de paz, descansa, pois você já não é mais o sofredor. Olha bem diferente, tudo mudou. Não saberia jamais sonhar bem alto, é quase um passo pra levantar voo. De uma só vez eu fiz algo mudar minha vida pra como eu sempre quis ser. Vamos lá. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós te glorificamos. Amém? Vamos fazer o seguinte. O Walter tem 9 anos, né? Amém? Vamos fazer a maior roda que a gente já fez na nossa história aí, amém? Vai! Velocidade do som, yo! Mudando tudo à sua volta, melhorando sempre. O que sai da boca tá no teu ventre. Escolhe ver a quando ela não solta. Vida da cacaça, penso que a mentira tem. Quem sabe de onde vem? Tem uma visão que nunca faz. Sabe o que acredita e não se vende. Mostra atitude pra fazer o que vendido não entende. Poção que se renova de hora em hora. Eu vou botar pra dentro que eu não vi lá fora. Tudo que eu fiz sentindo o coração por aí de vejo o índice e vai nessa, eu vou agora. Quantos olhos, quantos eu posso encarar. Com minhas mãos, quantas posso tocar. Mexe no quadro pra ver o quanto pode mudar. Sua vida, meu sinal. Acho que existe alguém aí. Meu prato principal. Segue a linha. Respiração acelerada, eu não lembro de nada mais. Tu sabe tudo que me encosta, o tráfego ainda fechou. Do lado que regressou, me diz quem eu sou. Mas capricha na resposta, se quer complicar, cê é vivo. Se a natureza é morta, solidando, quando a boia bota. Sabe bota, saber o que é a real. Mas não me leva mais que eu vi até, mas a reta é torta. Eu sei que tudo vai mudar, que o dia eu que renasceu vai poder voar devagar. Se uma lágrima foi derramada, a mão na terra, toda folha que secou vai ser regada. Com meus olhos, eu posso encarar. Mexe no quadro pra ver o quanto pode mudar. Sua vida, meu sinal. Acho que ainda existe alguém ali. Lembra do principal. Segue a linha. Uou! Inverte tudo que dói, remói, se for em casa rebelde. Sacode, põe, vai, que lá na frente outra fita. Você faz o que eu mandei, se preparar pra quando o fogo cai. Livre! em frente, tudo que dói, remói. Se for em casa, rebelde, sacode o pó e vai. Que lá na frente anda a fita, não pode comandar. Se prepara pra quando o fogo cai. Corra, que tá daqui, eu tô com a voz. Tudo na poeira pra debaixo dos meus pés. Se tiver de pé, um dia vai saber. Pode ser você, abre o olho, que é nóis. Agora, música nova também. Essa música se chama Poder de Amar. Diz respeito à eternidade que nós temos em Cristo Jesus, amém? Hoje, tava andando no shopping com a minha namorada, olhando vitrine. E a gente tava olhando enfeitinho de Natal, cara. E você não vê um presépio. Você vê Papai Noel de gesso, Chuck Norris de gesso, Exterminador do Futuro de gesso, mas você não vê ninguém se lembrando que naquele dia, como a Bíblia diz, o sol da justiça raiou para libertar aqueles que estavam nas trevas. Amém? Essa música se chama Poder de Amar. Esqueci que eu não decorei a letra. Vamos passear no shopping. Tudo que eu fiz por você e mais o que eu sinto, tenho tanto para ti, basta que tu creia. Toda vez que eu te chamo, quero que me ouça. Tem céu, você e eu, juntos para sempre. Não haverá mais lágrimas no seu olhar. Ouça as vozes do ar, está pra começar. Novo dia iremos cantar. Vamos todos chegar quando a estrada acabar. Pra sempre o poder de amar. Dance sobre o mundo todo, pois estamos indo. As montanhas eu verei debaixo dos meus pés. Deixe o passado e não olhe para. Eu tenho poder, poder de a porta abrir. Tenho poder de a porta entre abrir. Agora espero você, eis-me aqui. Eu tenho poder, o poder de a porta abrir. Tenho poder de a porta abrir. Entre agora, espero você e você verá. Ouça as vozes do ar, está pra começar. Novo dia iremos cantar. Vamos todos chegar quando a estrada acabar. Pra sempre o poder de amar. Ouça as vozes no ar, está pra começar. Novo dia iremos cantar. Vamos todos chegar quando a estrada acabar. Pra sempre o poder de vamos lá. a segunda maior rodinha que a Gólgota já viu, então? Cuidado com as meninas e com as crianças. E com o Ângelo. Quando eu disse as crianças, eu queria ser mais específico, o Ângelo. Meus lábios vão dizer meus amores dentro do meu ser. Tá sem visão, é tempo de sair. Tempo de despertar. Saia e venha ele ser. Nunca! Mais respirar, curar o meu ser. Quero permanecer sempre. Sou aqui, Deus. O mundo está no fim. Dias estão curtos. Mortos. Meus olhos querem. Somos cativos do teu amor, Senhor Jesus. Absolutamente cativos do teu amor, Senhor Jesus. Thank you. Oh! Observando, não vendo aonde vou, ouço a sua voz. Plante em mim os olhos da fé, conduz aonde vou, quero te conhecer. Eu ficarei cativo a ti, do seu amor até o céu mover. Eu ficarei cativo a ti, do seu amor. Vejo tudo enfim, eu me moverei, movido por você. Não demore, volte para mim, meu coração é teu. Quero te conhecer, a te esperarei até o céu mover. Eu ficarei cativo a ti, do seu amor até o céu mover. Eu cativo a ti, do seu amor. Vai! Até o céu mover, eu ficarei cativo a ti, do seu amor. Até o céu mover, eu ficarei cativo a ti, do seu amor. Eles querem prego. Não, pela cara dele, acho que não, hein? O Pipe tá chato hoje. Amém. Deixa ele ir. Só se for a última vez. Última vez da história dessa igreja. Só se for isso. Nunca sai de moda, música, né? Música mais chata do mundo. Um, dois, três, vai! We'll be right back. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora sou martelo, quem bate nele sou eu. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora sou martelo, quem bate nele sou eu. Em nome de Jesus. Ha! Em nome de Jesus. Ha! Em nome de Jesus. Ha! Em nome de Jesus. O diabo me bateu, agora sou martelo, quem bate nele sou eu. Quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora sou martelo, quem bate nele sou eu. Em nome de Jesus. Ha! Em nome de Jesus. Ha! Em nome de Jesus. Ha! Em nome de Jesus. Faz, ó. Aleluia. Quero ver quando vocês tiverem com a minha idade. Aí eu vou ficar pedindo prego pra vocês. Quero ver. Vou tocar um blues aí? Cadê o Marquinho? Cadê o Marquinho? Aí, não, uma bluseira aí, Marquinho. Uma bluseira aí. Uma blusinha, essa é pro Marquinho e pra todos que tem a alma negra nessa igreja aí. Batendo palmas. Diga, meu irmão, por que estás tão fraco assim? Diz que foi o tempo e não tem solução, eu sei. Diga, minha irmã, você não pode continuar. Quer jogar a toalha, não há o que fazer. Mas Deus ainda te ama muito. Mas não se desanime e continua até chegar. Portanto, vamos de uma vez. E quando cai a chuva. assim Cristo veio libertar-nos. De uma vez louvar ao nosso Deus. Só vocês. Deus, amém? Tu és aquele que salva, Senhor. Aquele que salva nossas vidas, Jesus. Encontrar meu lar amor pra sempre e sempre. Mais uma vez. O seu amor pra sempre é o seu amor. Bem forte pra ele, amém. O seu amor pra sempre é o seu amor. Pra sempre é o seu amor. Pra sempre e sempre. Mais uma vez. Te exaltar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama mesmo quando a gente cai, Deus. Mesmo quando a gente falha, Senhor. O Senhor nos ama mesmo quando nós mesmos não amamos a nossa própria vida, Senhor. O Senhor nos valoriza, Deus. O Senhor diz que a gente é importante, Deus. E o Senhor nos levanta a cada dia, Jesus. Obrigado, Jesus. Chama-se A Volta do Filho Pródigo. E o capítulo de hoje que eu estava lendo, Renoi fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim que o maior pecado que nós todos cometemos constantemente na nossa vida é quando a gente não acredita no amor de Deus de fato na nossa vida. Esse é o maior pecado que a raça humana comete todos os dias. A renúncia do amor de Deus, a descrença, a dúvida do tamanho, da imensidão do amor de Deus por todos nós. Essa música, ela é a música que fala sobre entrega, é a música que fala sobre ser abraçado por Deus. Amém? Cante com a sua alma essa música em nome de Jesus. Os meus medos se darão. do abraço da tua luz. Teu amor é tudo em mim e pra sempre sou livre. Onde as ruas de ouro são, em sua presença entoarão as canções celestiais em teu louvor. Suas mãos. sobre os céus e sobre a terra. Seu reino vem e o teu querer sobre os céus e sobre a terra. O nome dele, amém? Dá um abraço no seu irmão que está ao seu lado aí, em nome de Jesus, e pode se assentar, amém? Conhecer os nossos visitantes, né? Eu vou chamar você, você fica de pé, dá um tchauzinho pra galera, bem legal. Ricardo! Seja bem-vindo. Fred lá atrás, lá, seja bem-vindo. Ellen, ficou com medo. Eric, tá, foi embora. Fernanda, tava junto com o povo, tava lendo. Tem alguém que não foi chamado, que é visitante, primeira vez vindo? Então, beleza. Então tá sujo. Ó. Alguém perdeu um spike aqui na frente. O dono. Então é meu. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. É meu. Tá, eu vou dar um recado aqui pra vocês também, a respeito do Ministério do Evangelismo, né? As coisas estão acontecendo, a gente tá saindo às ruas, né? Nós montamos um fanzine, que a ideia do Lucas. Cadê você, Lucas? Tá ali, ó. A ideia do Lucas, né? Então a gente está saindo à rua. A edição desse mês é a respeito do movimento punk. E inclusive nós saímos sexta e sábado, né? E foi bem interessante, porque na sexta correu tudo bem. No sábado já foi uma coisa mais tensa, a galera questionando a gente assim, mas eu tenho certeza que alguma coisa foi feita e vai continuar sendo. Então assim, se você sente no teu coração, não hesite. Não hesite, procura a gente, procura eu, procura o Lucas. Tá? Vem falar com a gente, que a gente está saindo da rua, né? O ministério está aí, não vai mais cair, e a intenção é ir até os limites. O que for preciso passar, a gente vai passar, né? E é isso, gente. Não se acovarde, cara. Não se acovarde, porque eu tenho medo, eu tive medo, e não é fácil. Mas, poxa, saia do comodismo, né? Se você sente isso no teu coração, eu sei que não é todo mundo que sente isso, mas se você sente, pô, né? Vem falar com a gente, cara. Beleza? A Kátia quer dar um recado. São vários recados. Boa noite. Seguinte, o Ministério de Intercessão começou com a caixinha de oração, que foi falado domingo passado já. Então, a caixinha está lá fora, numa mesa, ali no corredorzinho. Tem os papeizinhos ali para você colocar o seu pedido de oração. E como vai funcionar? É só o Ministério de Intercessão que vai ter acesso a esses pedidos de oração, tá? Então você pode ficar tranquilo. E a gente vai estar diariamente orando por esses pedidos. Vai ser separado entre o Ministério e diariamente a gente vai estar orando por todos os pedidos. Então, se você tem algum pedido, né, tem lá papel, caneta, coloque lá dentro da caixinha, beleza? E a gente queria pedir o seguinte: não usem aqueles papéis para rascunho. Tá? Porque geralmente quando tem papel branco ali é uma tentação, né? quer anotar alguma coisa, pega o papelzinho da oração. Não usem, tá, gente? Aquele papel ali é para os pedidos de oração. É, nosso retiro de carnaval. Sei que a gente tem mandado e-mails, né, toda semana, mas assim, de novembro, tudo a ver, carnaval, novembro é retiro. Bom, como a gente sempre só fez retiro de carnaval, é o primeiro ano que a gente está fazendo outro retiro, eu confundi. Então, nosso retiro de 15 de novembro. É o primeiro ano que a gente está tentando fazer dois retiros no ano. A gente sempre fez só o retiro de carnaval. Esse ano a gente falou, vamos tentar colocar mais um retiro, ver, né, como que a igreja corresponde a isso. Então, assim, nós temos já 53 inscritos, só que o mínimo é 60 pessoas. Tá? Então, assim, se você, né, quer saber um pouco mais sobre o retiro, depois vem, conversa com a gente, pergunta. O lugar é maravilhoso, né? No começo do ano a gente fez o de carnaval lá, ainda não estava todo estruturado, mas agora já está tudo pronto, os alojamentos, eles construíram uma capela, né? Então está bem legal mesmo o lugar lá, então vale a pena. Eu vou essa semana postar umas fotos no blog, vocês podem entrar lá daí dar uma olhada no lugar. Falando em blog, vocês querem deixar a sua pastora feliz? Entrem no blog. Tem dois blogs, o blog da Gólgota e o blog do Renovo. Né? Eu até coloquei lá no Orkut, mandei por e-mail, só que só tem 20 seguidores no blog da Gólgota. E eu estou bem triste com isso. Porque eu estou com o maior carinho postando o Renovo todo dia. Eu estou colocando lá reflexões, vídeos, frases, versículos. É um material bem legal mesmo, sabe? Você pode até estar usando para devocional, né? Então, o blog do Renovo, assim, tá bem legal. Então, entrem lá, dão uma olhada, né? Participem, né? Comentem os estudos, as reflexões, o que você achou. Não, você pode... Você, sendo um seguidor, você pode comentar, senão não. Beleza? Então, o blog do Renovo é renovogolgota.blogspot.com. E o da Gólgota é golgotacuritiba.blogspot.com. Qualquer coisa está lá no site também, os endereços. É, tem cantina lá atrás, depois do culto. Tá? Hoje tem lá, tem bolo de chocolate da Tati, tem danoninho feito por mim, e tem misto quente, bolo de fubá, e tem uns sanduichinhos. Então, depois do culto, aproveita e passa lá na cantina. A outra coisa é a seguinte, gente. A gente estava com a ideia de sair daqui. Então, por enquanto, a gente não estava arrumando nada, porque a nossa intenção era sair. Nós ainda temos essa intenção de mudar, mas, por enquanto, né, não vai ser para tão já, a gente acha, né? A não ser que o Senhor, né, amanhã faça um milagre. Por enquanto, a gente continua aqui. Como a gente continua aqui, a gente precisa fazer umas melhorias, né? Essa, querendo ou não, é a casa de todos, é a nossa casa. Então, assim, tem coisas para arrumar. Então, eu queria pedir, se você tiver doação, às vezes tem lá um armário, alguma coisa, ou se você sentir no coração de doar algo para a igreja, a gente precisa de armários para assistência social, para poder guardar as roupas, os alimentos, né, que a gente está arrecadando, está tudo nessa salinha e não tem mais espaço, né, porque nessa salinha a gente guarda tudo. Então, a gente precisa de armários. A gente precisa arrumar um cantinho lá para os bebês. Nós estamos com muitos bebês na igreja. E como a gente tem só uma salinha de infantil, então lá fica dos 4 aos 10 anos, porque não tem como pôr outras idades junto também. A gente já tem só uma sala de infantil. Então, a gente quer arrumar um cantinho lá para os bebês. Então, se você tiver brinquedo, algum armário, alguma coisa que você acha que a gente possa usar, depois me procure também. Ou se você quiser ofertar, né? Para isso, a gente também quer pôr o vidro lá atrás, né, para daí os bebês poderem ficar lá sem ir tanto barulho para dentro. Beleza? Acho que era só isso. O motoclube. Só mais um recado. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Ah, melhorou. Galera, dia 1º agora, a gente vai fazer nosso aniversário aqui dos Golgotanos, Moto Clube. Beleza? É, dia 2 vai ser feriado, então dia 1 a gente vai estar aqui 8 horas se reunindo, vamos assar um osso aí, colocar um bolinho. Eu queria que a galera que tivesse, tipo assim, tivesse a fim de apoiar, tá junto aí com a gente, vai vir os nossos irmãos aí, motociclista, pterodáctilos, um monte de galera vai estar junto aí com a gente. Eu queria que a comunidade apoiasse, a galera que tiver a fim de apoiar, queria que entrasse em contato comigo ou com o Matão no final do culto. A gente precisa de nomes e tal. E não só motoclube, galera. Galera que tá aí, ó, tô vendo o Maia falando, a galera que tá indo, saindo pro evangelismo. Queria desafiar a galera, tá indo mesmo. Tá na hora de a gente vestir a camisa e ir em frente aí, galera. É. Sei lá. Beleza? É só. É, faltou um recado aí. Sábado que vem tem show do Antidemon. Antidemon, Never Die e Deliver. Ok? Sábado que vem, galera. A partir das 8 horas. Tá. Pessoal, quem quiser fazer aula de balé, quer dizer, de boxe, depois procura o Ângelo aqui, tá? Estão fazendo uma classe de boxe aí. Tá bom? Amém. Vamos orar. Vamos aquietar o nosso coração. Agora a tua palavra, Deus, nosso espírito todo ele voltado para o teu espírito, Deus. Fale com cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Talvez um problema que, antes de eu falar isso, lembrei de uma coisa agora, e se eu não fizer isso agora, eu vou me esquecer depois. Eu quero orar pelas eleições domingo que vem. Amém? Essa é a última semana, né? Domingo que vem vocês estarão votando, então domingo à noite não adianta orar, tem que orar antes, né? Tá certo? Vamos orar, nosso Deus é soberano, e vamos clamar mesmo que a mão dele esteja nessa eleição e que o Senhor coloque na presidência desse país aquele que estiver no coração dele. Amém? Vamos orar? Deus, mais uma vez, Pai, nós colocamos, Pai, Dilma e Serra nas tuas mãos. Só o Senhor, que é Deus, conhece, Pai, qual dos dois é o melhor para esse país. Só o Senhor, de fato, sabe e conhece quem é o melhor para esse país. Eu não creio, Senhor, que qualquer um que assuma, Deus, o governo desse país, assumirá sem a tua soberania, permitindo que essa pessoa se assente, Pai, no governo desse país. Deus, em nome de Jesus, que a tua mão, que o teu espírito esteja na frente, Pai, mesmo, Pai, sabe, conduzindo, Pai, que aquele que assumir esse país, Pai, seja o melhor para esse país, Pai. O Senhor sabe o quanto esse país sofre, Deus, para todos os lados, Deus, pobreza, Deus, corrupção, criminalidade, Pai. Enfim, Deus, o Senhor conhece e sabe. Por isso, Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, pedir mesmo, pedir que o teu espírito esteja na frente, Pai, possibilitando tudo que for o melhor para esse país, em nome de Jesus. Amém. Que diabo é isso? Quase nem consegui orar direito. demônio assim, oprimindo aqui. Eu ia falar o seguinte, talvez um problema que ocorre sempre dentro daquilo que a gente chama de igreja não é necessariamente a questão do pecado, da individualidade de cada um, né? Apesar de que eu creio nisso, que se eu padeço, né? 1 Coríntios 12:26 ele fala assim: se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, de alguma forma, eu e cada um de vocês estamos coligados em Cristo Jesus. Isso é uma coisa que parece meio óbvia, né? Mas a gente caminha na fé, a gente vai convivendo na fé, e parece que isso aqui é uma realidade, que ela não se torna carne na nossa vida, na questão prática. Na questão prática parece que se torna um pouco longe, porque na verdade a gente vive como indivíduo sem essa consciência do coletivo, sem essa consciência de que cada um de nós precisa fazer a sua parte no reino e entender que a gente está coligado. Ou seja, quando eu não faço a minha parte que tem que ser feita no reino, e com certeza eu sou uma pessoa que devo pisar muito na bola com relação a isso, conscientemente eu sei disso, que às vezes deixo, ou muitas vezes deixo de fazer o que eu devo fazer, né? A gente percebe isso dentro da igreja também. A gente percebe que a gente começa, assim, às vezes, o ano, né? Vai chegando no final do ano, um novo espírito natalino, né? Vai tomando conta da gente, a gente começa a projetar, a gente começa a se encher de energia de novo, entra nas férias em janeiro, né? Pula carnaval, volta, né? Todo mundo feliz da vida. Aí começa com gás todo o ano, e o ano vai, aí começa a vir as pauladas, né? Chega na metade do ano, a gente já está sem forças, né? Chega agora em novembro, está chegando novembro, a gente já vê gente com quadros de depressão, gente querendo desistir, gente que não vem mais na igreja, gente que vai para vir na igreja é um sacrifício. Vir na igreja é um sacrifício. Vir na igreja é um sacrifício. Servir em ministério, então, nem pensar. Servir na igreja é um sacrifício, quem dirá servir em algum ministério? Quem dirá servir em algum ministério? E para quem está servindo em ministério, sabe o quão difícil é você permanecer no ministério. Como é difícil você dar continuidade no ministério. Por exemplo, ministério de louvor, eu estou no ministério de louvor faz 9 anos. Ou seja, desde que a Gólgota começou, eu estou no ministério, nunca saí do ministério. Sempre estive no ministério. Vontade de desistir, muitas vezes eu tive, mas sempre estive no ministério. Quando eu fui desafiado para ser um pastor nessa igreja, ainda antes da gente começar as portas abertas assim, eu comecei, eu abracei isso com muito temor no coração. Falei, será? Fizeram o desafio para mim e deu aquela amareladinha básica, né? Ser pastor? Meu Deus, né? Que bufa! Né? Tenho dó desses caras que sonham em ser pastores. Né? Tenho uma dó desses coitados. Né? Tanta coisa boa para ser, logo isso. Né? Logo isso. Tá lá, começou um ministério, 9 anos. Estamos aí. Fazendo. Vontade de desistir? Quantas e quantas vezes? Nesses 9 anos de igreja, eu nunca faltei um culto, a não ser que eu estivesse viajando ou doente. E preciso estar muito doente. Ou para ir no show do As I Lie Dying, do August Burns Red, né? Aí as forças são maiores, né? Amém? Mas a gente vai para um outro culto, não para ficar em casa assistindo Fantástico, tá certo? Então, tá lá, 9 anos, tô aí. Para mim, faltar num culto é muito difícil. Mesmo sem ter, às vezes, nem um pouco de vontade de estar aqui, a gente vem. Para quem está começando agora, tudo é novo. Essas músicas todas são novas, né? Tudo é para minha pessoa que está 9 anos tocando algumas músicas aqui, quando vocês pedem para tocar prego, música novinha assim, né? Dá uma vontade de ir ali para a Assembleia de Deus, para a Universal, para qualquer lugar do mundo, né? Mas amém, Vamos tocar prego, em nome de Jesus. Sabe que Deus gosta dessa música? Tenho lá minhas dúvidas. O Ângelo eu sei que gosta. O Ângelo e mais uma meia dúzia aí que... Acho que os coitados são, só sabem essa música de cor, por isso que eles pedem só essa, sabe? Porque é duas frases, né? Logo que Deus, logo que eu me converti, Deus me confiou um ministério de apologia, que foi de defesa da fé. 9 anos nisso. Tem hora que eu olho para aqueles debates com o Mateus, eu falo assim, Deus, eu não aguento mais debater com esses burros. Sabe? Não aguento mais falar as coisas mais óbvias para esses caras. Eu não aguento mais falar isso. Eu não aguento mais ver gente julgando a fé cristã por coisas que aconteceram lá no ano 500. Lá nas cruzadas. Tem gente julgando a minha fé por causa das cruzadas ainda. Só que sabe o que é uma coisa que os ateus não entendem nessa questão das cruzadas? Se não fossem as cruzadas, talvez hoje você seria árabe, sabia? Você sabe por quê? Porque as novas versões dessa história que tem sido trazida agora por muitos historiadores têm contado um outro lado da história. Um outro lado da história com relação às cruzadas. As cruzadas foram necessárias para que houvesse uma defesa da Europa. Porque os exércitos de Maomé haviam invadido a Europa, estavam tomando conta da Europa. E em guerra, meu irmão, ninguém tem misericórdia de ninguém. Tá certo? Então, dê graças a Deus, porque hoje você não tá comendo quibe e esfirra. Todos os dias. De vez em quando é bom. Eu gosto de comida árabe, principalmente de doce árabe, né? Tá certo? Também não tenho nada contra o fato de ser árabe ou não ser árabe. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo desse conceito que se tem de que fica julgando o cristianismo por questões lá do ano 500, ano 600, 700. E até hoje a gente está respondendo isso. O que é interessante é que os ateus não entendem que em uma semana de regime comunista, regime fascista, os regimes ateus mataram mais pessoas em uma semana do que toda a história do cristianismo e do judaísmo em toda a sua história. Em 6 mil anos de história, o cristianismo e o judaísmo não fez cócegas perto do que os regimes ateístas fizeram em uma semana de genocídio. Está aí, a gente é julgado por essas questões até hoje, né? Então está aí, e eu continuo aí. Faz anos, antes de eu ser pastor, eu estava lá enfiado dentro de apologia, eu estou até hoje ali. Tem dia que olha para aquilo, a Kátia às vezes me xinga: vamos ser burro, seu burro, né? Por favor, vai fazer outra coisa da vida, para de discutir com esses caras não querem nada com Deus, não querem nada com nada. E eu estou lá 9 anos fazendo isso. Eu só paro a hora que o Senhor mandar. Aí eu paro. Quando Deus me confiou o ministério de músico, eu com 18 anos, na minha conversão, eu comecei a aprender a tocar guitarra. Falei, quer ser uma coisa, eu aprendi a tocar guitarra. Eu não aguentava mais ficar dependendo de outros músicos. Falei, eu vou aprender a tocar guitarra e vou cantar. Aí era um fiasco, né? Não sabia nem segurar na paleta, não sabia afinar a guitarra, não sabia trocar a corda na guitarra. Meu primeiro salário, eu fui lá e comprei uma guitarra, porque eu entendia que Deus queria me usar na área da música. Comecei lá, há 20 anos atrás, a fazer isso. Estou até hoje. Eu nem penso em largar o meu ministério. Nem penso. Em 95, Deus começou uma banda, chamada Desertor. Em 95. Já faz 15 anos que essa banda está aí. A gente vontade de desistir tem todo dia, né, Ângelo? Mas estamos aí, insistindo. Não é por causa do Ângelo que eu quero desistir. Não, eu vou honrar agora, vou honrar o Wellington e o Ângelo. O Desertor não seria nada sem os dois. O Desertor é o que é hoje por causa deles também. Lógico que é por causa de mim acima de tudo, mas também por causa do... Eu dou um pouquinho de glória para eles. Mas é verdade. Então, dentro dessa questão, por que que... Nesses 9 anos também, além desses 9 anos, nos anos anteriores, quando eu estava na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu não estive na igreja quando eu estive desviado, fora da igreja. quando eu estive fora da igreja. E quando esse tempo que eu estive fora da igreja por causa do meu pecado. Em nenhum momento eu olhei para a igreja e disse assim: eu não vou mais na igreja presbiteriana, porque na igreja presbiteriana está cheio de hipócrita, porque eu sou o bom e a igreja está cheia de hipócrita. Então eu, que sou o bom, não vou me misturar com gente hipócrita, porque quem é bom não se mistura com hipócrita. Está entendendo? Nesses dois aninhos eu não fiquei fora da igreja porque eu era o bom e a igreja estava cheia de hipócrita. Eu fiquei fora porque eu era o maior hipócrita que existia na face da terra, e eu não queria estar vivendo com gente que estava afim de buscar a Deus. Porque por mais problema que aquelas pessoas tinham, elas estavam lá insistindo, lutando contra o seu pecado, de alguma forma estava lá tentando fazer alguma coisa, mesmo que muitas vezes não fazendo nada, mas estava lá. Eu, o bisonho, estava fora da igreja. Eu não queria saber de nada. Eu estava lá aproveitando a minha vida. Estava fora da igreja. Mas logo que eu voltei para a igreja, dentro de mim sempre havia uma necessidade de que eu precisava voltar para a igreja. Que não existia fé cristã fora da igreja. Não havia fé fora da minha comunhão. A minha fé precisa ser uma fé relacional. Porque hoje está nascendo no meio da igreja, dessa igreja, de outras igrejas, no mundo inteiro, um tipo de conceito de fé cristã que é o seguinte: viva o teu cristianismo na tua casa. Você não precisa de igreja para ser cristão. Essa é a maior mentira já inventada na face da terra. Quando a gente fala que você não precisa de igreja para ser cristão, é óbvio que você não precisa de paredes para ser cristão. Você não precisa de liturgia para ser cristão. Você não precisa de música para ser cristão ou para adorar a Deus. Não é disso que nós estamos falando. Mas para você ser cristão, você precisa estar em comunhão. Por que você precisa estar em comunhão? Porque você precisa aprender a servir. Porque Deus confiou alguma coisa para você aí que eu não sei o que é, mas Deus sabe. Você sabe fazer alguma coisa no reino de Deus. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. Você sabe fazer alguma coisa no reino de Deus. E eu preciso disso que você sabe fazer. E você precisa das coisas que eu sei fazer. E vocês precisam uns dos outros aqui, em tudo aquilo que Deus confiou para você. Sabe o que acontece? Quando eu vejo bandas cristãs acabando, em nenhum momento eu me alegro disso. A não ser que a banda era muito ruim mesmo. Só se aquilo era muito desgraçadamente ruim. Daí a gente fala assim: graças a Deus, acabou. Conheça essa vozinha aí, depois eu te pego. Quando uma banda acaba, essa semana eu fiquei sabendo uma notícia que o Narnia tinha acabado. Então, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Quando que isso vai se tornar uma realidade na minha e na tua vida? Quando que a gente vai olhar para a nossa carreira na fé, para aquilo que a gente tem proposto como caminhada com Deus, e a gente vai abraçar isso mesmo com unhas e dentes, sem olhar para os lados, no intuito de se apegar em questões negativas? Nós temos que olhar para os lados e entender o seguinte: se eu desisto daquilo que Deus colocou na minha vida, aquele que está ao meu lado vai ser afetado. Vamos citar um exemplo para vocês. Vocês acham que eu, diante de Deus, tenho maior responsabilidade com as minhas coisas do que você tem com a sua coisa? Com aquilo que você tem na sua vida? Vocês acham que um dia, quando chegar lá no fim dos nossos dias, a gente se apresentar diante de Deus e a gente está lá, vamos prestar conta daquilo que Deus confiou a cada um de nós? Então Deus me confiou ministérios, Deus me confiou dons, talentos, e agora eu estou aqui, Pai, para apresentar aquilo que o Senhor me deu. Estou aqui, né? E eu vou chegar diante de Deus e vou apresentar aquilo ali diante de Deus. E um dia cada um de vocês vai se apresentar diante do Pai, e vocês também têm coisas para prestar contas. Então está lá. Deus vai olhar para aquilo que eu fiz e falar assim: amém, filho, entra na alegria do teu Senhor. Deus vai olhar para aqueles que não fizeram e vai falar assim: afasta-se de mim, malditos, para o fogo eterno. Ok? É isso que a Bíblia fala. Que aquele que faz a minha vontade, esse será salvo. Quando a gente fala de fé, de salvação pela fé, sempre quando eu vou dar aula em seminário, isso vira uma discussão, os caras ficam doidos comigo. Quando eu falo que a salvação é por uma fé que gera obras, os caras ficam doidos por mim. Não, não, a salvação é pela fé. Pois eu sei que é pela fé, mas é uma fé que gera obras. Porque se é uma fé que gera nada, isso não é fé. Nunca foi fé e nunca será fé. Fé que não gera nada. Fé que é estéril, que não dá nada, ok? Que não gera fruto, que não gera vida, que não gera atitude, que não gera essas questões aí que o Thiago veio agora, que falou assim, galera, se você tem um chamado evangelista, porque eu sei que tem muita gente aqui que é evangelista mesmo, que chega, peita, encara, vai lá, dá a cara para bater, não tem medo, chega mesmo e prega o evangelho. Se você não está fazendo isso, irmão, você está em pecado, em nome de Jesus. Você está fora daquilo que Deus projetou para a sua vida e vai prestar conta disso. Se Deus te chamou para você ser um missionário e ir pregar o evangelho, sabe lá Deus aonde? Nesse país, uma missão transcultural mesmo, e você não está com a tua mente voltada para isso, esperando o tempo de Deus, mas o teu coração, se isso morreu no seu coração, eu exorto você em nome de Jesus, volte para o teu primeiro amor. Volte para as primeiras obras, em nome de Jesus. Volte para isso. Volte para isso. Então, dentro desse entendimento de ministério, eu e você precisamos prestar contas. Então, imagine o seguinte, galera. Vamos, então, a gente tá no mesmo nível, né? Eu não vou prestar mais conta de nada do que você vai prestar daquilo que você tem. Understand? Então, veja só. Amanhã eu decido não ser mais o pastor dessa igreja. Vou fazer igual você. Vou chegar lá e falar assim, galera, estou em depressão, tenho os meus vícios também, os quais Deus conhece, tenho os meus pecados, tenho os meus problemas, tenho os meus medos, tenho os meus complexos, tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas frustrações. Eu vou colocar tudo em cima da mesa aqui e vou dizer, ó, galera, por causa disso eu estou desistindo do meu ministério. A vida de vocês vai ser afetada ou não vai ser com isso? Vai, não vai? Por que que você acha que a tua vida não afeta a minha quando você desiste das coisas que Deus te confiou? Sai de Satanás. Queima, Jesus. Você falta pegar fogo, já pegou fogo do lado ali, agora falta pegar fogo. Não. Depois fala que isso... Eu vou retirar o que eu falei. Nem tudo, nem todos os estilos da palavra de Deus. Tem coisa que não. Uma das coisas é, minha oração está fraquinha. Em Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Que somos filhos de Deus. A pergunta é: o que na minha relação com Deus tem gerado essa certeza dentro de mim de que eu sou filho de Deus e que eu sou parte de um corpo chamado igreja? Quanto isso tem trazido realmente essa verdade na minha vida? Porque uma coisa que sempre aconteceu na minha vida, desde que eu me converti, a convicção de que eu sou filho de Deus e que eu sou parte de algo, de um organismo chamado igreja. Quando a gente fala igreja, ninguém está falando de paredes, mas de pessoas. De que há uma responsabilidade minha para com o reino de Deus, para com pessoas nesse mundo. Há essa convicção. O problema é que se você não tem convicção de que você é parte dessa igreja, parte desse corpo que se chama igreja, há um sério problema aí. Talvez você não seja filho de Deus. Porque nascer num lar evangélico, frequentar uma igreja, não faz de ninguém filho de Deus. Ser filho de pastor, ser filho de pastora, o Gabriel não é filho de Deus porque ele é filho do Pipe e da Kátia. Apesar de que eu oro por ele todos os dias, e ele ora comigo todos os dias, apesar de que eu creio que o Espírito Santo está ali nele já, porque lá no ventre da mãe dele, lá no ventre, eu já orei por ele e já consagrei ele. Então, ele é de Deus desde que ele foi gerado. Eu consagrei ele, falei, ele é teu, Pai. E aquilo que eu profetizo sempre na vida do Gabriel, Pai, que o Gabriel seja 100 vezes mais do que aquilo que eu fui. que ele faça 100 vezes mais das coisas que eu fiz, Pai, no teu reino. Em nome de Jesus. É aquilo que eu profetizo todos os dias. Todos os que conhecem a Cristo têm a consciência do corpo de Cristo. A consciência do corpo. A consciência do corpo. Entenda isso. A consciência do corpo. Você é parte de um corpo. Não é um indivíduo, mas é um coletivo. Um corpo. Pessoas. É um plural aqui. Somos todos parte de um corpo. É por isso que quando a gente vê lá um Christopher na vida passando o que passou, a gente sofre junto. Quando alguém perde alguém da família, a gente sofre junto. Quando alguém está passando por uma dificuldade, alguma luta, nós sofremos juntos. Por isso que eu mando e-mail para vocês, galera, ore. Ore em nome de Jesus, porque nosso irmão em Cristo, aquele que é parte de nós, está passando por isso. E quando ele está sofrendo, eu também estou sofrendo. Nós temos sofrido pelo Cristo. Sofrido. Para quem não sabe, o Christopher tem uma doença chamada Síndrome de Crohn. É uma doença que dá no intestino. A princípio, pela medicina, não tem cura. Uma doença que pode se agravar e pode levar à morte mesmo, né? A gente tem orado. Tem orado. Essa semana era para ele ter feito uma cirurgia. Nós estivemos orando para ele. Deus livrou ele dessa cirurgia. Deus livrou ele da cirurgia, está em casa descansando, precisa ficar 4 dias em casa sendo medicado, mas está lá, né? A gente precisa orar. Agora, a pergunta que fica é: você tem orado pelos teus irmãos? Você tem orado pela tua igreja? Você tem orado? Tem servido no seu ministério? Qual é o seu ministério? Sirva com todas as forças que você tem dentro do seu ser. Se você vê que a coisa está caindo, sabe, que a bola está murchando, sabe, em nome de Jesus, carregue a sua cruz, levante os seus irmãos em Cristo e vão em frente. Vão em frente em nome de Jesus, não desista. Porque aqui está diante de vocês um cara que está insistindo. Está insistindo, gente. Olhem para a minha vida e permaneçam em nome de Jesus. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Eu sempre sonhei com esse grupo de evangelismo aí. Teve um tempo que eu fiquei na frente do grupo, mas eu não tive como conciliar tudo que eu tinha que fazer. Eu louvo a Deus porque o Thiago tomou frente disso, porque agora o Lucas também está ali junto e outras pessoas estão ali somando para fazer esse grupo de evangelismo, esse impacto de rua. A gente precisa pregar o evangelho. As bandas precisam pregar o evangelho. Você precisa interceder. Eu assisti um filme da Madre Teresa de Calcutá essa semana. Eu quero indicar para vocês esse livro, esse filme, gente. É a história da Madre Teresa. Eu não lembro o nome do filme. Qual é o nome do filme? Você lembra, amor? O nome do filme da Madre Teresa. O nome do filme é Madre Teresa. Bem difícil. Eu quero indicar para vocês esse filme. O livro, tá um livro na minha boca aqui. O filme se chama Madre Teresa. Tá ok? Eu acredito que tenha em qualquer locadora secular aí, qualquer locadora do mundo, tem aí esse filme, tá? Qualquer locadora que não tem Jesus tem esse filme. Tá certo? Porque é, livraria evangélica já viu, né? É uma católica, então tá amarrado, né? Já viu, né? Ainda bem que essa igreja aqui não tem nenhuma ligação com esse termo. Graças a Deus nós não somos evangélicos. Amém? E não venha nenhum idiota dizer que a gente é, porque a gente não é. Tá bom? Pode vir o Papa aqui dizer que a gente não é. Tá certo? Não sou evangélico, graças a Deus. Não tenho nenhuma ligação com essa palavra e não quero ter em nome de Jesus. Amém. Ok? A paz do Senhor, que excede todo entendimento que está em mim e em você, é aquela que a gente tem que praticar na nossa vida todos os dias. É essa que eu quero. Amém? Você se escandalizou com isso que eu disse, né? Depois você pode vir conversar comigo. Por que eu não quero uma ligação com esse nome? Posso até falar rapidinho. Porque toda vez que a gente fala evangélico, automaticamente o cara olha para a nossa cara e vê um cifrão assim. Ele vê um cifrão, ele vê um idiota que não sabe questionar nada, um cara que é proibido de pensar, é um cara que está disposto a engolir qualquer porcaria que é falada num púlpito, mesmo que aquilo não tenha nenhum fundamento bíblico, aquilo é dito e o evangelho que engole acabou. Depois de tantos anos, depois de 20 anos caminhando dentro da igreja, eu amo a igreja. Igreja, não confundam isso. Igreja sempre será igreja. Esses eu amo. Caminho com eles, amo, me relaciono com eles, discuto com eles, estou ali o tempo todo com eles. Agora, esse termo evangélico, eu não carrego mais na minha vida. Quando me perguntam, você é evangélico? Eu dou uma rebolada assim, falo, meu Deus, o que corresponde para esse cara? Falo, cara, o máximo que eu sou é um discípulo de Jesus, tento servir o meu Deus. É isso que eu sou, cara. Esse termo aí, olha, deixa para quem quer. Né? Quem quer, carregue. Seja feliz. Às vezes no corpo de Cristo, quem tem horas aí? Oi? 8h10? Já vou terminar então, galera. Daí domingo que vem eu continuo. Às vezes no corpo de Cristo, somos como um membro artificial. Aquilo que está ligado ao corpo sente toda a dor que o corpo sente. Porém, aquele que não é de fato pertencente ao corpo, nada sente e é indiferente. Você quer saber se você é parte do corpo de Cristo mesmo? Basta você fazer uma autoanálise aí, no divã de si mesmo. Né? Senta na tua poltroninha, em casa, e pergunte para si mesmo o quanto eu me importo com a igreja. Principalmente com a igreja com a qual eu convivo. A igreja a qual eu estou servindo, segundo é para ser. A igreja com o meu nome está ligado. Só falta a carteirinha de membros. Vamos pronunciar, vamos providenciar, se é o caso. Para você se sentir parte dessa igreja. Se eu olho para isso aqui, vejo as coisas acontecendo, isso não me incomoda. Isso não me gera em mim inquietação. Se eu vejo as coisas para serem feitas e eu não faço, alguma coisa está de errada. E eu vou dizer onde está o problema. Na sua filiação. Não tem nada a ver com o teu pai e com a tua mãe. Não é o papai e a mamãe. Tem a ver com aquilo que aconteceu no teu espírito. Dentro de cada um de vocês. Porque ou nós estamos aqui por causa dele e por causa das pessoas, e isso tem que gerar em mim, em cada um de vocês, alguma inquietação, ou nós estamos aqui perdendo nosso tempo. Sério mesmo, se você é uma pessoa assim que anda pela caminhada do cristianismo assim, vê ao lado assim, sabe, a igreja se acabando e você dá com os ombros e continua em frente, sabe, continua em frente não sei para onde, né? Olha pro ministério, não quero fazer nada, quero ficar ali sentadinho mesmo, cantando umas musiquinhas, depois vou para casa e pronto. Não oro por ninguém. Estou 10, 20 anos no cristianismo, não tenho interesse em discipular a vida de ninguém. Tem gente que já está desistindo de discipulado, não quer mais saber de discipular ninguém. Meu Deus, faz 20 anos que eu discipulo pessoas. Se eu fosse olhar para as frustrações dos meus discipulados, meu Deus, eu ia esquecer, eu ia riscar da minha Bíblia Sagrada toda a palavra que aparecesse discípulo aqui. Toda vez que aparecesse a palavra discípulo aqui, eu tinha que riscar. E riscar da minha vida. Quer um cara que mais... Eu vou contar umas histórias de dois discípulos apenas para vocês. Um discípulo meu, em especial, vou contar a historinha dele. Esse cara, eu discipulei esse cara 5 anos da minha vida. Sabe o que ele faz hoje? Ele pratica swing com a esposa dele. Não é videozinho pornográfico, não. Ele é o que faz o filme. Entendeu? Ele faz a cena ali. Tá entendendo? E vou te falar com vocês, não era um discipulado de uma vez por mês, não, era um discipulado diário. Todos os dias eu caminhei com esse cara, jejuei junto com esse cara, chorei junto com esse cara. Esse cara saia pregar o evangelho comigo todo final de semana. E hoje está lá. Eu carreguei essa frustração muitos anos da minha vida. Sem falar uns outros que eu discipulei na minha vida e viraram sabe lá Deus o quê. Muitas vezes o diabo quis jogar na minha cara assim, o problema tem você, Pipo. Nós vivemos uma teologia egocêntrica e não cristocêntrica. praticidade da nossa vida tem sido egocêntrica. Se eu me frustro, eu chuto o balde. Se eu olhar para a minha vida, se eu olhar para as minhas frustrações, olhar para aquilo que não anda na minha vida, eu afundo mesmo. Se eu não tenho meus olhos voltados para Cristo, eu não continuo, eu não permaneço. Guarde bem essa frase. Aliás, eu quero que você repita comigo essa frase, mesmo que você não acredite nela. Eu quero que você repita ela comigo assim. Aquele que faz parte do corpo de Cristo lutará até o fim para manter o corpo unido, são e vivo. Amém? Aquele que faz parte do corpo de Cristo lutará até o fim para manter o corpo unido, são e vivo, em nome de Jesus. Porque é parte do corpo de Cristo. Irmãos, eu nunca vou desistir de vocês. Em nome de Jesus, só a morte pode me roubar de vocês. Mas eu também quero da parte de vocês esse mesmo grito profético, em nome de Jesus. Amém? Porque eu estou cansado de uma igreja que só olha para si mesmo. Alguma coisa precisa acontecer. Ou nós somos homens e mulheres de Deus que vamos morrer pelo Evangelho juntos. Vamos morrer pelo Evangelho juntos. Ou cada um de nós pega a sua mala e vamos viver nossas vidinhas. Vamos viver nossas vidinhas. Vamos lá. Não desista. Porque aqui está diante de vocês alguém que não vai desistir. Porque eu amo vocês. Eu morro por vocês. Esse é o meu e o teu compromisso. Amém? Você falou amém, se lascou. Porque amém significa que assim seja. E você está em concordância com o Espírito que está aqui nessa noite. Eu ia continuar, tem mais um monte de coisa para falar. Eu quero permanecer falando sobre isso nos outros domingos, sobre essa questão do corpo de Cristo, porque eu vejo que isso é um problema agravante na igreja. Não somente nessa igreja, mas na igreja no modo geral. É um agravante esse entendimento de que nós somos parte do corpo de Cristo, sabe? Vamos começar a ser uma igreja diferente em nome de Jesus. Uma igreja, sabe, que está disposta mesmo, sabe, a encorajar o outro. Sabe, se você vê o teu irmão ali desanimando, chega, chacoalha esse cara em nome de Jesus e fala para ele assim: cara, acorda, não desista, vamos lá, cara, precisa de ajuda, eu estou aqui, eu te ajudo, vamos junto nessa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, porque eu sei que tem muita gente aqui que quer desistir de tudo. Eu não preciso nem que você levante a mão. Hoje eu estava conversando com a Kátia na cozinha e abrindo um pouco meu coração para ela, e ela também falando dela, eu falando de mim para ela. Quero encorajar vocês, casais, sabe, sejam os melhores amigos daqueles com quem vocês casaram, sabe? Os casais precisam ser amigos. Eu e minha esposa, nós somos amigos mesmo, sabe? Nós somos amantes mesmo, nós nos amamos, nós somos apaixonados um pelo outro mesmo. Pode fazer coraçãozinho aí, né? Eu estou dizendo para vocês que eu e a Kátia, a gente nunca viveu, depois de 13 anos de casado, a gente nunca viveu um momento tão massa como a gente está vivendo agora. A gente estava testemunhando isso na quarta-feira, sabe? É impressionante como Deus, como o casamento cristão é diferente. Eu vejo casamentos aí fora com 2, 3 anos já se acabando. Tem casamento com 6 meses, o cara já está se acabando. Os caras já estão querendo chutar o balde. A gente se ama, sabe? Está vivendo esse momento massa, sabe? Mas principalmente essa questão do relacionamento, da amizade. Como é bom você construir isso. Sejam amigos. Não existe nada melhor do que você chegar em casa, você ter com quem conversar, você abrir o seu coração e você falar de tudo. E a gente estava conversando sobre isso, eu falando sobre algumas questões de mim mesmo. Sabe, em nenhum momento isso me levou a pensar seus olhos. Pai, eu quero te louvar, Deus, pela tua palavra nessa noite para a minha vida, em especial para mim mesmo, Senhor. Eu quero te louvar também por essa palavra para cada um que está aqui nessa noite. Cada um que está aqui, que o Senhor trouxe nessa noite, essa palavra era para cada um de nós, Deus. A começar em mim, Pai, que muitas vezes sou balanceado também, Pai. Balanceado pelos ventos da vida, pelos terremotos, pelos vulcões, Pai. Pelas tormentas, Deus, que sobrevêm em nossas vidas, Pai. A gente quer desistir o tempo todo, a gente quer lançar a mão do arado o tempo todo, Deus. Quantas e quantas vezes, Deus, quantas e quantas vezes a gente se frustra, a gente pede, Deus, a coragem, a gente pede o estímulo, a força, Deus. Deus, não permita que a gente desista dos teus sonhos para nossas vidas, Pai. Que a gente não desista, Deus, dos nossos sonhos também, Pai. Do nosso ministério, Pai. Deus, eu quero pedir, Pai, que o Senhor nessa noite traga neste lugar em nome de Jesus, Pai. Sobre cada um que está aqui, Deus. Revelação de ministérios, Pai, em nome de Jesus, Pai. Clareza, Senhor. Cada um que está aqui, Deus, seja tocada pelo teu Espírito que está aqui, Deus, e eu possa ter hoje, nessa noite, Pai, convicção de chamar, Deus, certeza daquilo que o Senhor deseja e quer para cada um aqui, Pai. Que essa igreja, Deus, seja composta de 100% de membros fiéis que te servem todo o tempo, Deus, sabe, insistindo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Peço por aqueles que estão cansados e desanimados, Pai, traga um novo vigor, Pai, nova força, Pai, novos projetos, planos e sonhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que essa palavra permaneça no nosso coração e gere mesmo, tanto em mim quanto em cada um de nós aqui nessa noite, gere uma inquietação. Sabe, se você sair dessa noite aqui, sabe, com raiva de mim, melhor ainda. Sabe, se isso gerou em você uma inquietação mesmo, fala assim, preciso fazer alguma coisa com a minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Eu preciso dar propósito à minha vida. Eu preciso disso na minha vida. Essa igreja está aqui. Eu estou aqui. Se você quer servir em alguma coisa, me procure. Fala, Pipe, o que eu posso fazer? A gente vai colocar você para varrer o chão, para limpar banheiro, para fazer alguma coisa. Amém? Amém? Que o teu coração ao seu lado agora. E pergunta para ele como é que está a vida dele nessa questão. E ore por ele, em nome de Jesus. Ore por ele. G, muta aí o microfone.